Oi, irmãos, eu aqui mais uma vez. Não seria eu, né? Mas quando o Marcos me ligou, tentei fugir, vou ser sincera. Falei, não tem um plano B? Ele tem, você. Eu e o plano C, você. Aí eu falei, não, tudo bem. Até brinquei com ele e falei, Marcos, eu já falei tudo que eu sabia. Não tenho mais o que falar, né? Aí ele riu, eu falei, que isso, né? Tenho minha vivência, né? A gente... Vida cristã, né? Eu falei, não, alguma coisa eu tenho para falar, né? Nem que seja o meu testemunho pessoal. E refletindo, né? Falando, Senhor, o que eu vou falar, né? Me dá uma luz, né? E eu lembrei de um artigo que eu li há muito tempo atrás sobre... Eu nem lembro de quem, irmãos, eu sei que é cristão. Ele se questionava sobre o propósito de Deus para a vida do seu povo, né? Do povo de Deus. Aí eu falei, realmente, qual que é o propósito de Deus para o seu povo, né? Uma vez que a gente se converte, né? Se converteu, uma vez que a gente tenha sido salvo, né? Que tenha recebido vida nova em Jesus. Mas o que vem depois, né? A gente sabe que o fim principal é para a glória de Deus, glorificar o nome de Deus e gozá-lo para sempre, né? Todo mundo sabe disso e crê nisso, né? A gente cresceu ouvindo isso e nós cremos, não só ouvimos. Eu creio nisso, que nós somos, um dos propósitos é para a glória de Deus. Também sabemos que devemos amar a Deus, ao nosso próximo, né? Isso a gente sabe. Mas sempre eu me questionei, mas qual o propósito de Deus? Fica nisso ou vai além? Né? Durante toda a minha vida, eu sempre me questionei sobre isso. E conforme vou ficando mais velha, né, vai chegar o dia que eu vou para a glória. Amém. Tenho certeza disso. Né? Eu vejo que a vontade de Deus para o seu povo é que a gente se torne semelhança de Jesus. Né? A semelhança conforme a imagem de Cristo. Vamos abrir em Romanos 8:29. Olha, eu vendo os pastores pregar, né? Eles pegam um texto, aí eles dividem em 3, 4, 5 tópicos, né? Aí eu tentei fazer isso, mas não deu, pastor. Então eu vou falar vários textos. Eu falei, não, eu vou escolher uma passagem, vou falar sobre o que eu estou pensando, vou dividir em vários tópicos. Mas não consegui, né? Aí eu falei, não, então eu vou falar sobre os textos que me veio em mente, Romanos 8:29, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui diz que Deus predestinou. Eu não vou falar sobre predestinação, tá, irmãos? Por favor. Aqui Deus, que Deus predestinou seu povo para ser conforme a imagem do filho dele, né? Ou seja, tornar-se semelhante a Jesus. Todo mundo, a gente sabe que Adão, ao cair, ele perdeu muito da imagem divina, mas ele não perdeu tudo, né? Tanto que essa imagem foi restaurada em Cristo Jesus, né? E nesse texto fala, conformar-se à imagem de Deus, que quer dizer tornar-se semelhante a Cristo. Então, Deus, ele predestinou o seu povo, né, a tornar semelhante a Cristo. Já em Coríntios, 2 Coríntios 3:18. 3:18 diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Diz que é pelo Espírito Santo que habita em nós, né, que somos transformados de glória em glória. Nesse segundo texto, a gente vê que a perspectiva do texto sai do passado, que nem no primeiro a gente viu que nós somos predestinados a nos tornar semelhantes a Cristo, né, o povo de Deus. Já nesse texto, sai do passado e vai para o presente. Diz que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, a cada dia nós somos transformados pelo Espírito Santo. A transformação é agora, né, não é amanhã, né, é agora. É pelo Espírito Santo. Já em 1 João 3, 2. Vamos lá. João 3, 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A gente não sabe em detalhes como a gente será, como nós seremos no último dia. Mas o que de fato a gente sabe é que a gente vai ser semelhante a Cristo. A gente não precisa saber mais nada além disso. A gente tem que se contentar em conhecer essa verdade maravilhosa, né? Que é estar com Cristo, né? E ser semelhante a Ele, pois a gente vai ver como Ele é, né? Então a gente não sabe, a gente só tem esse... Só fala isso, que nós seremos semelhantes a Ele. Nós não sabemos detalhes, mas nós sabemos disso. Seremos semelhantes a Ele e eternamente. Já aqui a gente vê o futuro, né? Então a gente viu que Deus nos predestinou o passado, o presente, que nós somos transformados de glória em glória através do Espírito Santo, e o futuro, que nós seremos semelhantes a Ele, pois veremos a Ele como Ele é. Só que a gente vê que tanto no passado, presente e futuro, ou seja, nesses três textos, todos vão para a mesma direção, ou seja, o mesmo propósito. O propósito de Deus para o seu povo é que a gente se torne semelhante a Jesus. E a gente cantou isso, né? Quero ser igual a Jesus, caminhar segundo na luz. O apóstolo Paulo, lá em 1 João 2,6, ele diz assim: Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Bom, em outras palavras, se a gente se diz cristão, né, temos que ser semelhante a Cristo. Temos que ser como o Cristo encarnado. Ou seja, a gente sabe, e eu não vou questionar, que a encarnação ela foi um evento único, né? É absolutamente único, não sendo possível reproduzi-lo. Ou seja, o filho do homem, Jesus, se tornou humano, né? Revestiu-se da nossa humanidade, né, em Jesus. Uma vez só e para sempre, jamais se repetirá. Contudo, essa maravilhosa graça de Deus manifestada na encarnação de Cristo deve ser imitada por nós. Como? Todos nós fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus. Vários exemplos ele deu. Primeiro, de humildade, de se tornar homem como a gente, passar por tudo que a gente passa. Aí você pode falar, mas Jesus, ele não sofria a dor que a gente sofre, né? Na carne, né? Ele não se tornou semelhante ao homem, ele foi verdadeiramente homem aqui. Né? E uma característica, a gente fala que Jesus era amor, né? Mas uma característica que Jesus tinha era uma vida de oração. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para isso, eu acordo tal hora, eu falo por mim, né? Pô, eu acordo, ou rotina, né? A gente acorda, arruma os filhos, vou pro consultório, aí volto correndo, pega as crianças, leva para a escola, vou pro consultório, aí pega as crianças na escola, leva para casa, vou pro consultório. É sempre a mesma coisa, né? Eu tava rindo porque eu não sei quem foi no cinema ver o filme do Shrek. Ele reclama da rotina dele, né? Então ele começa a falar, essa mulher, esses filhos, sempre a mesma coisa. E eu me vi ali, né? Eu falei, caramba, eu reclamo tantas vezes a mesma coisa. Depois que ele perde, ele começa a dar valor àquelas coisas. Mas voltando, a gente tem uma vida corrida, todo mundo tem aqui. Hoje a mulher trabalha, eu estava até conversando com a dona Carlina, né? É raro a mulher que não trabalha fora. E mesmo quando não trabalha fora, trabalha em casa. Que às vezes é pior do que trabalhar fora. Eu acho que trabalha mais, muitas vezes, do que a gente que está trabalhando fora. E às vezes a gente não tem tempo nem de orar quando vai dormir. Quantas vezes eu dormi no meio da oração? De tão cansada que eu estava. Né? Aí, eu tenho o hábito de orar constantemente, até de olhar, estou dirigindo e estou falando com Deus. Mas é importante aquele momento nosso, a sós, de reservar um tempo e orar. E Jesus, ele estava lá na correria do dia a dia, das curas, dos milagres, mas ele sempre tinha o tempo de oração dele. É um exemplo que nós devemos seguir. A gente deve ter o caráter de Cristo. A igreja deve seguir o exemplo do Senhor, perdoando, restaurando vidas, né? É, perdoar. Perdoar é esquecer. Uma vez eu vi um professor de faculdade evangélico. Ele deu um exemplo assim: tem uma madeira. Se você bate um prego e o prego fica lá, está incomodando. Por exemplo, você pega, põe um prego aqui, fica lá, fica incomodando. Quando você tira, ele não incomoda mais. Ficou a cicatriz, você lembra. Perdoar. Fulano me fez tal coisa. Ah, eu não consigo perdoar. Deus perdoa, não fala que ele joga lá na profundeza, né, do mar? Mas é não ficar lembrando, ficar remoendo, ficar trazendo aquilo à memória. Você vai lembrar como uma coisa que fez você crescer, que te ajudou em alguma parte, porque você teve que exercer o perdão, teve que exercer o amor para com a pessoa, mas aquilo não vai te incomodar ao ponto de a gente ficar remoendo. Né? E muitas vezes a gente acha que igreja é lugar de pessoas perfeitas, né? Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei: olha, toda igreja tem problema, e a nossa também tem, né? Porque a gente é imperfeito, né? A gente às vezes vê igrejas aí, ah, mas lá, gente, tem problema também. A gente não sabe porque a gente não está lá, mas quem convive lá também tem os problemas. Eu vejo meu irmão deu Cristo a resposta, e são os mesmos problemas. Né? Porque onde está o homem, está o que? A insatisfação, está a imperfeição, está o pecado, né? Só que muitas vezes a gente deixa o nosso velho homem sobressair, né, ao nosso novo homem, né? A gente larga algumas coisas que a gente não fazia antigamente, mas tem coisas que ficam ali, que é difícil, que só através do Espírito Santo, né, nos ajudando. Uma outra coisa que a gente tem que ser semelhante a Jesus é na sua prontidão a servir, né? Jesus estava sempre pronto. Onde precisasse dele, ele estava sempre à disposição. A gente põe tanto empecilho, né, para servir na igreja, servir aos outros. Que nem Jesus tem aquele episódio que ele lavou os pés dos discípulos. Naquela época, na cultura daquela época, era uma humilhação enorme, era uma coisa de escravo. Hoje, lavar o pé de alguém ou fazer alguma coisa por alguém não é nada degradante, é? Não é, hoje na nossa cultura não é, né? Mas servir ao próximo, né? Às vezes com uma palavra, às vezes dar o tempo. Eu acho que a maior forma de nós servirmos as pessoas é também dando o nosso tempo, né? Às vezes a gente está aqui: como que você está? Está tudo bem, está tudo bem. Eu sou uma que veio correndo: tudo bem, né? Já estou passando. E às vezes a pessoa quer conversar com você, né? Servir ao próximo, servir na igreja. Quantas vezes as coisas são pedidas? Ah, eu não posso. Ah, não dá porque eu tenho... Eu falo por mim também. Ah, não dá, eu tenho filho. Ah, eu tenho consultório. Ah, eu tenho não sei o quê. Quantas coisas a gente põe à frente? Imagina se Jesus fizesse isso com a gente, né? Fizesse uma lista e a gente fosse o último, né? Também a gente também tem que ser semelhante a Jesus em seu amor. Lá no texto de Efésios 5:2... diz assim: e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No começo diz andar em amor, ou seja, toda a nossa conduta deve ser caracterizada pelo amor. Mais adiante diz que ele se entregou a si mesmo por nós. Aqui está fazendo uma alusão à cruz, né, ao sacrifício de Jesus na cruz. Paulo aí está chamando para que a gente seja semelhante a Cristo em sua morte, ou seja, aquele amor altruísta, aquele amor que se doa, aquele amor que não precisa ter nada em troca. A cultura de hoje, a gente que tem filha, a gente observa muito isso, é tudo eu. Os nossos filhos são educados na escola, né, ou no mundo, tudo eu. Só vê o próprio umbigo, nada para o outro, nada para o próximo, né? E aquela insatisfação enorme. Ah, eu vejo o Lucas, né? Filho, ó, pô, você não está me obedecendo. Mãe, se eu te obedecer, você me dá isso? Sempre tem algo em troca. Eu falo, mas eu não tenho que te dar nada. Você tem que obedecer porque é uma ordem. Está na Bíblia, honra teu pai e tua mãe. Mas não, você vai me dar algo em troca? Ah, mãe, hoje eu fiquei bonzinho, então você pode isso? Ah, então fica, desde pequenininho fica fazendo, né, aquela troca com a mãe, com o pai, outra hora é com Deus, né? O ser humano sempre quer algo. Né? A gente sempre quer algo. É difícil a gente dar sem querer algo. Mas não, Jesus ele se deu sem pedir nada em troca. Né? Ele se deu ali um amor altruísta. E esse amor que a gente tem que imitar. Também tem que ser semelhante, a gente tem que ser semelhante a Cristo em sua missão. Lá em João 17, 18, diz assim: também eu os enviei ao mundo. Vamos ler que é melhor. Pera aí, João 17, 18. Diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, assim como Deus enviou Jesus, assim como Jesus ele entrou no nosso mundo, né? A gente tem que entrar no mundo dos outros. Como assim? Somente quando a gente sair e se colocar com amor, com compaixão, do lado de dentro, da dúvida do duvidoso, né, de quem tem dúvida, da indagação do indagador, da solidão do solitário. Ou seja, quando a gente realmente se doa e se coloca no lugar do outro, no sofrimento do outro, é que a gente pode afirmar e recomendar a fé que professamos. É muito fácil a gente pregar aqui dentro. É muito fácil a gente falar da fé que a gente processa aqui dentro. Agora, quando a gente vai para a realidade lá fora, que você vê só desgraça, os jornais só tem desgraça. Aquele da Atena, a minha mãe cisma de ver o da Atena, né? Aí eu chego e eu mudo. Porque é sempre a mesma coisa. O mundo está um caos e a gente não está livre disso. O que acontece? Lá que nem deu um caso que eu sempre comento em casa, do levar o carro da mulher e tinha uma criancinha na cadeirinha de 2 anos e levar a criança junto, né? E em casa eu sempre falo pro Lucas, se um dia vier alguém no carro querer levar, a primeira coisa que você faz, você tira o seu cinto e tira o cinto da Rebeca, porque eu tô lá na frente e ele tá atrás. A mamãe vai falando, tira o cinto, e pega a sua irmã e sai, né? Porque eu falei assim, não, sai eu e você e ó, a Rebeca fica. Né? E quando aconteceu esse caso, eu falei, Senhor amado, pode acontecer com qualquer um. Né? O mundo está um caos, o mundo prega, que nem ontem eu estava vendo um programa que estava dando sobre preconceito, acho que era a Liga, né? E deu sobre o homossexualismo. Gente, escancarado, 2 homens se beijando na televisão, isso 9h30 da noite, 10 horas. O Lucas ficou olhando, até então eu nunca deixei ele ver essas coisas. Aí ontem eu falei, ó, isso é pecado. Aí eu e o Sérgio explicamos para ele. Mas o mundo, você liga a televisão, novela, é só traição, é roubo, é um que é a menina que tem vários namorados, é a menina que tem relação antes do casamento. É isso que é pregado. Meu filho com 2, 3 anos veio da escola uma vez falando que era legal ter 2 mães, porque na classe dele tinha um menininho que tinha 2 mães. Era criado por 2 mulheres. E aí? Ah, mas eu não sou desse mundo. A gente está nesse mundo. E o que a gente tem feito? Às vezes a gente se conforma em estar aqui adorando, mas a nossa adoração também tem que ser lá fora. O que a gente tem levado lá para fora? O pastor Ayrton falou sobre o convite de Jesus. E eu estou repetindo porque ele falou muito bem no sábado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente já aceitou esse convite, né? E os lá de fora? A gente tem levado esse convite para eles? Toda transformação envolve sofrimento. O sofrimento faz parte dessa assimilação a Jesus, que é a santificação, né? Então, assim, não sei qual problema você está passando, seja frustração, decepção, alguma tragédia dolorosa, a gente sempre tem que tentar enxergar por aquele texto que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está agindo em toda situação, seja boa ou seja ruim. Agora, para concluir mesmo, eu não sei se alguém já se perguntou, eu já me perguntei. Por que que muitas vezes, muitas situações, os nossos esforços evangelísticos frequentemente terminam em fracasso? Ou seja, às vezes a gente, modo de falar, né? É, a gente vai, faz uma programação, tal, e você parece que não vê fruto, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes, eu tenho amigos que eu falei na escola de Jesus, me perseguia, ainda era meu vizinho, não podia, eu fugia dele no Carmo. Eu vi o menino, eu já ia para o outro lado, que ele é a Bíblia ambulante. Porque hoje, jovens, vocês não são perseguidos, eles não tiram sarro de vocês. Hoje está... Porque agora é moda ser crente, né? Esse cristianismo que vendem na televisão. Mas eu tenho 36 anos, não parece, mas tenho. Na minha época era complicado e muitas vezes tive vergonha de sair com a Bíblia na rua. Estou sendo sincera, não vou falar só as coisas boas, não. Tive vergonha de sair com a Bíblia na rua. Quantas vezes tinha a Bíblia na bolsa, só te dava a Bíblia aqui na frente. Hoje não. Eu sou crente também, eu sou crente também. Por quê? Todo pastor que está vindo está falando do raio da revista Época, né? Vocês leram? Vocês não leram? Então, quem eu tiver o e-mail, eu vou mandar. Porque o Sérgio mandou para os jovens, né? Antes até deles comentarem. E mostram a generalização do cristianismo. Então, eles incluem a Universal, a tal igreja, a tal igreja. Para eles é cristão. Todo mundo é cristão. Então, hoje é moda. Tanto que os evangélicos cresceram, estava falando lá, acho que 60%, né? Mais do que os habitantes brasileiros, o número de habitantes brasileiros. Então o negócio é diferente. Antigamente os crentes, nós éramos a minoria. Hoje não. Hoje nós estamos quase lá, né? Porque muitas vezes a pessoa nem tem, eu sou evangélico, aí eu vou entrar na igreja, né? Só que é esse cristianismo aí que eles confundem, né? Então a gente muitas vezes faz, né, que nem eu estava falando, faz programações e na hora parece que não dá certo. Pô, cadê essa igreja? Cadê o povo dessa igreja? Gente, eu só vi essa galeria cheia em encontros de corais. Teve um encontro de corais que eu sentei lá. Porque eu cheguei 10 minutos atrasada. Sentei lá em cima. Em um BBF, que tinham mais de 500 crianças aqui. Né? E agora? A gente faz um EBF, eu vou falar da minha área, né? Vou fazer um EBF, nem as nossas crianças vêm direito. Aí vem, esse EBF eu fiquei feliz, porque no primeiro dia vieram acho que 20 e poucas crianças da rua, não crentes. Glória a Deus por isso. Mas e aí? Aí eu parei e falei, será que a gente está realmente vivendo o que a gente anuncia? Que nem culto de oração, eu falo por mim, irmãos. Hoje eu estou aqui porque eu estou falando, eu não sei se eu estaria. Porque às vezes a preguiça bate, né? Falo, pô, todo dia trabalho, cada dia que nem ontem estiver aqui. Segunda estiver aqui, negócio de música, né? Aí quinta tem não sei mais o que. Ah, então quarta é o dia da minha família, né? Tudo bem, Deus, família e igreja. Mas e a nossa vida de oração em casa? Será que eu tenho? Será que eu tenho vivido realmente o que a gente fala? A nossa maior mensagem somos nós. A gente não precisa falar. Assim deveria ser o certo, né? Não deveríamos falar. Tem pessoas que marcam, né? Tem pessoas que passam pela gente e marcam. É uma pessoa que eu lembro, tanto quero ser igual a Jesus, eu lembro dela. É a Analita. Só de olhar, ela precisava falar? Não precisava. Agora eu, gente, às vezes eu envio mensagens tão erradas, às vezes a pessoa me vê pensando a besteira. Como eu tenho me portado? Será que eu tenho influenciado vidas? Pessoas passam pela gente no nosso dia a dia, né? Na escola, na faculdade, na vizinhança, no trânsito. Como eu tenho me portado? O que eu tenho feito? Eu me questiono muito porque eu tenho criança, né, em casa, e a criança aprende mais pelo que ela vê do que porque ela fala. E hoje aconteceu um negócio, eu até fiquei triste. Uma paciente minha ligou, aí ela disse assim, poxa, eu estava tentando te ligar ontem o dia inteiro, mas não consegui falar com você. Aí eu falei assim, mas eu falei a verdade. Eu falei assim, mas eu trabalhei o dia inteiro. Eu estava no consultório, o telefone não tocou. Aí o Lucas, mentira! Quase, nossa, na memória, só virei, cala a boca, né? Aí eu desliguei o telefone e tal. Eu falei, Lucas, você nunca deve desmentir a mãe. Mas você mentiu. Como eu menti, Lucas? Eu não trabalhei de manhã e à tarde fui te buscar na escola e, né, a gente veio para casa. Mas você não trabalhou à noite. Na cabecinha dele, o dia inteiro tinha que ser à noite. Aí eu expliquei para ele. Só para mostrar como ele, criança, ela, pelo que ela vê. Né? Uma vez eu no trânsito, estava chovendo e eu murmurei, né? Pô, senhor, que chuva, caramba, olha o trânsito. Ele, mãe, precisa chover por causa das plantinhas, da árvore. Eu falei, filho, desculpa. Eu falei, é verdade. Então, eu aprendo muitas vezes com meus filhos. Né? E que exemplo eu tenho dado? Eu tenho pedido muito a Deus para me dar sabedoria na educação das crianças, que eu não seja uma pedra de tropeço na vida dos meus filhos. Que eles possam ver em mim a imagem de Jesus. Como eu vejo na minha mãe, com as imperfeições dela. Como eu via no meu pai. Meu pai já faleceu faz 13 anos, eu acho que fez esse ano. Isso, 14 anos fez esse ano. Mas a gente brinca que ele parece que está vivo entre a gente, porque tem ensinamentos que a gente fala, se o pai fosse vivo, ele faria assim. Quando a gente foi comprar o apartamento, eu falei, se meu pai fosse vivo, Sérgio, seria assim, assim, assim. Será que eu vou estar dando esse exemplo? Né? Pense em você na sua família. Depois, você na sua vizinhança, você com seus amigos. Se cada um fizer a sua parte, se cada um realmente viver o que prega, o mundo seria diferente. Nós, cristãos, temos que ser aquilo que falamos. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa e não das palavras e ideias. O reverendo, isso eu li, Iskandar, não sei lá, é um árabe muçulmano, ele é convertido. Ele disse assim, se todos os cristãos fossem cristãos, isto é, semelhantes a Cristo, hoje o Islã não existiria mais. O islamismo é uma seita, né, pastor? Não é religião? Religião, vai. Que está crescendo, e muito. Muito, e no nosso meio. Você passa ali naquela mesquita, perto ali da minha casa, tá lotada. Até onde eu passei, falei pro Sérgio, eu tenho vontade de entrar para conhecer, né? Mas eu acho que só entra homem, pelo que me falaram, mulher não entra. Marquinho já foi lá. Quanta gente. Eu estudei com uma muçulmana na faculdade. E quanto mais tem crescido. Antigamente era raro você ver. Hoje você vê na rua direto as mulheres com véu, né? Era mais homem. Hoje você vê crianças, né? Como eles crescem. E esse reverendo falou isso. Se os cristãos realmente fossem semelhantes a Cristo, hoje o Islã não existiria. Mas será que essa assemelhação a Cristo é alcançável? Porque parece coisa do outro mundo, né? Às vezes eu falo, você, não dá, tem coisa que não dá. Mas não é através do nosso esforço, é através do Espírito Santo, que habita em nós. Habita em nós. Nós devemos nos esvaziar e nos encher do Espírito. É realmente deixar que o Espírito Santo fale. Esta igreja, eu nasci aqui dentro, né? Fui criada aqui dentro. Hoje eu vejo meus filhos correndo, eu era assim, só que eu era mais calminha. Era ficar sentadinha, né? Eu não ficava correndo. Meus irmãos eram terríveis, agora eu era mais quietinha. Eu já vi passei por várias fases aqui da igreja. Passei por divisões. Minha família foi muito afetada, a Sarita sabe disso. Sofremos muito. Essa construção. Nossa, como eu brinquei aqui dentro, que era telhado, né? Como corri aqui nesse, quando era telhado. Lembro do primeiro culto, aqui todo mundo em pé, sem banco, tudo sem piso, nada, né? Aí a gente brincava, meu pai falava, aquele tijolinho ali, ó, fui eu, ele brincava. Lembro da luta dos irmãos para construir esse templo. E aí, parou por aí? A gente vê pessoas entrando, pessoas saindo. O que que a gente tem feito? Eu estava conversando com a Vanessa, a nossa preocupação com as crianças. Cadê as crianças dessa igreja? Estão crescendo, estão passando para os adolescentes. Aí eu falei para a Vanessa, Vanessa, a gente tem que fazer alguma coisa. Não tem criança. Não tem. Né? Então a gente já bolou um planinho para fazer uma evangelização na casa dela. Porque lá perto da sua casa tem muita criança, né? Então eu falei, olha, vamos uma vez por mês, lá no seu quintal, a gente vai fazer evangelismo com crianças para trazer para a igreja. E os jovens? E os adultos? Às vezes eu vejo muita cobrança, muita crítica, né? Mesmo os jovens, hoje o foco em agosto são os jovens, né? É o jovem o foco. Críticas até da gente mesmo, né? Para eles, eles com a gente e tal. Mas o que a gente tem feito para mudar, para ajudar? Eu creio que se cada um fizer a sua parte, essa igreja vai estar lotada. Um dia, conversando com a Luíse, eu falei assim, Luíse, a gente é... Se a igreja não tivesse dividido, imagina se a igreja na área de música. Sarita ia estar toda feliz, porque o que ia ter de música essa igreja? Porque todos... adolescentes daquela época, que são jovens, os que ainda continuam no evangelho, todos estão envolvidos com ministérios de música. Imagina essa igreja na área de música, né? Ah, mas vai viver do passado? Não. O agora, o que que a gente tem feito? O pastor sempre fala para mim, ah, você é saudosista. É, só me fala. Você é saudosista, você não pode viver, né? Realmente. Mas coisas que aconteceram, boas, por que não fazer de novo? Né? Eu acho que essa igreja, nós, igreja, temos que acordar. Pessoas estão morrendo aí fora. Familiares nossos estão morrendo e indo para o inferno. O que que a gente tem feito? Deus vai cobrar. Quanto tempo a gente às vezes passa do lado de alguém e não fala nada? Eu tenho uma oportunidade incrível, eu podia falar para um monte de gente, porque o povo está com a boca aberta, não pode falar, né? Só tem que ouvir. Eu não aproveito, muitas vezes aproveito, mas muitas vezes não. Eu podia aproveitar que eles estão com a boca aberta e pregar o evangelho. Eu me chamar de louca, mas não fala que nós íamos ser chamados de loucos. Somos loucos com o maior prazer, né? Muito felizes, né? O que que a gente tem feito? Primeiro, joelho no chão. Né? Oração. Não só aqui na igreja, mas em casa. Orar pela igreja, orar pelo pastor, pela família do pastor. Né? Disposição. Estar disposto a ajudar, a servir. Mas servir, mas eu só quero pregar. Não, irmão, servir no que vier. Comunhão. Eu falo de comunhão, mas eu tenho muita coisa ainda para restaurar nessa parte na minha vida. Tenho feito mudanças, mas tem muita coisa que eu ainda preciso mudar em relação a alguns relacionamentos que foram quebrados. Nós temos que sair da intenção para a ação. O pastor Júnior falou sobre a intenção e sobre a ação, né? Muitas vezes a gente tem a intenção, mas só fica na intenção. Vamos partir para a ação. Nós somos um corpo, nós somos uma família. A responsabilidade de, que nem os jovens falam, a igreja está bombando ou não, também é nossa, não é só do pastor. Às vezes a gente cobra só o pastor, mas também é nossa. Vamos viver realmente o cristianismo. Jovens, acordem. Né? Vocês têm de tudo, tudo. A vida de vocês é tão mais fácil que antigamente... e muitas vezes vivem cansados, desanimados. Hoje eu falei pro Sérgio assim, Sérgio, eu vou filmar o louvor um dia para mostrar para eles a carinha deles ali na frente. Porque tem domingo que a gente fala no louvor, pô, a igreja não louvou, a igreja estava triste, mas a gente está quase morrendo aqui na frente com umas caras de desânimo. Aí eu falei pro Sérgio, eu vou filmar o louvor para mostrar no ensaio a carinha deles. Né? Por quê? Quanta alegria a gente tem de vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes a gente vê a igreja como um clube. Eu vejo meu filho, às vezes, vê a igreja como um clube, de rever os amiguinhos dele. Né? Ele está na idade de começar a entender que igreja não é isso. Né? Mas muitas vezes a gente fica nessa ideia até velho, achando que é um clube onde eu vou rever meus amigos, vou pôr a papo em dia. Igreja, culto, é muito mais que isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que por nossas forças próprias não conseguimos nada, Pai. Mas nós cremos que o Espírito Santo que habita em nós, Senhor, é o que nos transforma de dia em dia, Senhor. Pai, sonda-nos, Senhor. Mostre, Pai, onde nós estamos errando, Senhor. Que realmente o Senhor venha nos renovar, Pai. Que a gente esteja disposto a ter essa transformação, Pai, de a cada dia ser semelhante a Ti. Que realmente a gente viva, Senhor, o cristianismo que a gente prega, Senhor. Que realmente a gente dê exemplo, Pai, tanto para os pequenos aqui na igreja, mas principalmente para o mundo aí fora, Senhor. Que eles possam ver a Tua imagem em nós, que a gente reflita a Tua beleza, Senhor, como a gente sempre canta, que o Senhor reina na gente, que nós queremos refletir a Tua glória, Senhor. Que realmente não seja apenas um desejo, Pai, mas um ato. Que o mundo possa ver o Teu caráter em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, pois somos imperfeitos, Senhor. Mas nós cremos que com o Espírito Santo é possível, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.